anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup para falar o que aconteceu lá em Sonoma. Muitas coisas aconteceram, principalmente aí no último fato, que com certeza que foi a vitória do Tony Stewart, que temos aí algumas teorias das conspirações. Lucas, vitória do Tony Stewart, a vitória aí que, de um cara que estava praticamente... Falar que é morto é muito sério falar, muito grave falar... Mas um piloto que vinha desacreditado, um piloto que não estava muito afim, né? Já não estava muito motivado. A última vitória havia sido em Dover, 2013. Foi uma das vitórias que ele arrancou o dorso do Toyota, perdão, do Toyota, não, do Montoya, né? Aquela vitória do Montoya, tirou da boca do Montoya aí a vitória. E agora conseguiu uma vitória, enfim, venceu uma corrida aí. Então, Tony Stewart, 49ª vitória para ele. O que você tem para falar aí, Lucas, do nosso amigo Tony Stewart, que venceu essa corrida polêmica aí? Ó, Leonardo, eu daqui a pouco eu vou falar muita coisa sobre o que eu acho dessa vitória, mas falando assim, eu torci muito pro Tony Stewart, torci muito, de verdade mesmo. Eu queria essa vitória, eu queria que ele vencesse, todos, na verdade, queriam, né? Ele não tá andando bem. O ano passado dele foi terrível. Esse ano estava horripilante, assim, digamos, até especialmente as últimas corridas. As últimas corridas até que ele não foi tão ruim. Estava começando a fazer um desempenho até decente. Em Michigan, né? É, exatamente. Algumas das últimas provas, ele não foi tão ruim, assim. Ele ia até fazer um desempenho razoável. Então, vamos dizer que não seria uma surpresa, assim, grande ele vencendo, uma imensa surpresa, assim, ele vencendo, considerando as últimas provas dele. Mas eu torci muito pro Tony Stewart vencer, eu queria que ele vencesse, as últimas rodas, estava muito ansioso mesmo, queria ver as coisas que iam acontecer, mas eu não gostei de como ele venceu. Como ele venceu foi que... Eu não engoli o que aconteceu. Eu achei, como eu falei, até como eu expliquei no caso, até eu, no dia eu fiquei, hoje vamos dizer que agora eu já tô melhor, assim, agora já tá mais conformado, né? Já tô mais conformado, assim, tal, mas no dia eu fiquei desnorteado. Eu fiquei desnorteado com o que aconteceu aquele dia. Eu falei pra minha namorada, eu falei até pros caras do meu serviço, expliquei, falei, isso foi perfeito até demais. Eu achei perfeito até demais o que aconteceu, assim. Vou começar, no caso, posso aqui dar meu depoimento aqui, Leonardo, sobre o que aconteceu na Lucas, corrida? Vamos só segurar um pouquinho depoimento sobre o Tony Stewart. Só vamos dar uma pincelada aqui nos destaques aqui e a gente já volta já, né? Porque esse é um assunto que vai desprender um pouco mais tempo nosso e talvez os destaques vão até ficar um pouco esquecido aí, né? Tudo bem. Vamos lá. Denny Hamlin liderou 33 voltas. É um cara que não é muito comum ter um bom desempenho em road course. Apareceu aí como o favorito, né? Daria tudo certo até que aconteceu tal bandeira amarela aí. Que ele iria vencer. Ele até na última pit stop dele, ele voltou atrás do Kyle Busch. E logo ele já tentou já se livrar do Kyle Busch. E ficou na liderança da corrida. Se tivesse tudo acontecido de forma normal, ele teria vencido a corrida numa boa do Denny Hamlin. Outro destaque também, Lucas, é o Kyle Edwards, né? Kyle Edwards que largou na pole e foi o quarto colocado, fazendo uma grande corrida e já colocando um terceiro destaque para você também falar sobre ele. Matt Truex Jr. está sendo o cara, para mim, mais chato da temporada. Porque o Matt Truex Jr. é aquele cara tipo arroz de festa, né? Ah, tem festa de São João, ele tá lá. Ah, tem festa da Dona Maria, ele tá lá. Ah, vai ter festa na casa do Zezinho, ele tá lá. E aí tá o Matt Truex Jr. Vai correr em pouco, ele tá no top 5. Vai correr não sei na onde, ele tá no top 5. Vai correr lá na piscina de terra da Dona Maria, ele tá no top 5. Esse é o Matt Truex Jr. Tá andando muito. Lucas. É, Leonardo, realmente esses vamos dizer assim, que foram alguns não foram alguns, na verdade, eles foram os maiores destaques, assim. Eu só acrescentaria, no caso, o AJ, mas é que ele ficou lá embaixo, com certeza vai citar ele daqui a pouco. Mas esses três, com certeza, estavam andando sempre lá na frente. É até engraçado que eu estou aqui vendo o resultado, no caso total da corrida, assim, o Trunks não chegou a liderar nenhuma volta. Estranho, é até estranho pensar isso, até porque ele estava sempre brigando na frente, estava sempre brigando entre segundo, terceiro, brigando junto com os caras, ameaçando. É até injusto, assim, pelo que foi a corrida, pelo que fez a corrida dele, ele não chegar a liderar nenhuma volta. O Denny Hamlin, a gente não esperava, eu não esperava também, considerando que ele não tem, costuma ter um desempenho muito bom em circuitos mistos, não costuma ter um desempenho muito bom em circuitos mistos. Fiquei surpreendido, na verdade, com o desempenho dele assim. Ele, vamos dizer assim, foi quase o cara da corrida, assim, considerando o tanto de voltas que ele liderou e como ele liderou até. Ele passou, no caso, deixou o Kyle Busch para trás. O Kyle Busch, quando eu vi o Kyle Busch passando ele, eu falei, não, ele vai embora. O Kyle Busch já tem vitórias em vista, passei. Ele vai deixar o Denny Hamlin para trás. Não fez. Não fez. O Denny Hamlin foi lá e passou ele. E passou ele até uma coisa até que nós temos que até discutir aqui também. A Fox perdeu essa ultrapassagem. A Fox, no caso, lógico, não é a Fox do Brasil, né? A Fox lá dos Estados Unidos, eles deixaram de mostrar a ultrapassagem do Denny Hamlin, porque eles estavam mostrando que eles tinham parado, tanto o Denny Hamlin junto com o Kyle Busch, eles tinham parado nos boxes, e tinha dois que estavam na pista e que estavam indo para parar depois. Eles estavam com a briga dividida assim na tela. Aí os primeiros que era o Carl Edwards e, se não me engano, até o Carl Edwards e o Truex Jr., não tenho certeza agora, que estavam em primeiro e segundo, só que eles iam ter que parar e eu voltar atrás. Eles cortaram para mostrar a parada deles e tiraram a briga pela liderança, e até agora eu não vi essa ultrapassagem. Que era até uma hora que eles não estavam em primeiro e segundo, eles estavam para trás, só que eles iam acabar virando primeiro e segundo quando quem estivesse na frente dele parasse. Mas depois dessa ultrapassagem do Denny Hamlin, eu vi que ele realmente tava para discussão. O Carl Edwards, ele foi o destaque, especialmente da primeira metade da corrida. Da primeira metade, ele foi o cara da corrida. Se o Denny Hamlin foi o cara da segunda metade, o Carl Edwards foi o cara da primeira metade. Estava sempre lá disputando. Depois continuou ainda pela frente, mas não conseguiu mais chegar em. E não conseguiu mais disputar a liderança especificamente, mas na primeira metade ele foi o cara da corrida, foi muito bem. E o Truex Jr. ficou sempre ali na frente. Ele não, eu falei, não chegou a liderar a volta, o que seria até injusto, até falei novamente, considerando que ele fez a corrida, mas ele estava lá na frente e merece destaque. É, Lucas, é bastante coisa acontecendo na corrida, bastante destaques aí nós vamos falar, né? Só para remendar um pouquinho do Matt Truex Jr., quando ele estava dando tudo certo, que ele iria assumir a liderança, que ele ia começar a colocar pressão no Denny Hamlin, né? Ele que seria a pedra do sapato do Denny Hamlin lá em Sonoma para vencer. Aí foi quando tivemos a bandeira amarela, né? Aquela primeira bandeira amarela que também vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Aonde que mudou todo o percurso da história da corrida aí, né? Então, assim, o Matt Truex Jr., mais um grande trabalho, mais uma boa corrida. E eu tenho certeza que o Matt Truex Jr. não vai nos decepcionar caso ele indo para o Chase. Eu também não duvido, aliás, eu duvido que ele fique de fora do Chase, né? Eu aposto que ele entra no Chase, sim. Bom, O Trux Júnior? O Truex Jr.? Ele tá com a vitória Não, já. perdão, para Foi Homster. difícil. Eu errei a Foi palavra, é pra Ah, Homster. pra Homestead. Ah, Homster. sim. Eu aposto. Ele é um dos caras que eu aposto que vai para Homster devido à regularidade dele, porque assim, ele tá muito bem, né, Lucas? Ele tá andando muito bem, ele tá sobrando demais, fazendo esses top 5 que ele tem fazendo. Isso aí no Chase, pessoal, ele tem vamos supor, um piloto tem um azar aqui, um azar acolá, e vai indo embora. E ele, com a regularidade dele, vai só avançando, né? Assim como fez o Jeff Gordon o ano passado, né? O Jeff Gordon, ano passado, foi sendo regular aqui, regular ali, o outro carro tendo problema aqui, carro problema lá, e ele foi só avançando, né? Eu acho que o Moto X Júnior, mesmo que ele não vença, mesmo que ele não dá nenhum destaque no mundo de corridas, que ele lute, que ele mate alguém do Moto X Júnior, eu tenho certeza que no tempo dele, no espaço dele, ele vai conseguir avançar, avançar, avançar e vai estar em Homestead. Posso estar errado, né? Porque é muito cedo falar, mas eu acredito que ele possa estar em Homestead também. Bom, o outro destaque aqui, né? É o destaque do nosso amigo. Eu vou até procurar o nome dele aqui. É destaque do amigo meu aqui do Twitter, que é o Casey Kane. O Casey Kane acabou terminando na nona colocação, Lucas. De onde surgiu o Casey Kane para nona colocação? Ele que largou bem lá atrás, na 19ª posição, e terminou em nono. Ah, teve um desempenho interessante mesmo, Leonardo. Um desempenho interessante, considerando que o Casey, quem esse ano tá medíocre, pra gente não falar coisa pior. A gente não falar coisa pior, ele tá medíocre esse ano. Lógico, pode acabar vencendo e beliscando uma vaga, até talvez por ponto, até dependendo de como for. Mas ele tá considerando que ele é da Hendrick e o que os outros pilotos da Hendrick estão fazendo. Não estão tão bem no caso como a Joe Gibbs, mas estão muito melhor que ele. Ele é de longe o pior. Foi até um resultado, digamos, honesto. Um resultado honesto. Aquele resultado que mostra bem o momento dele, né? Uma nona posição aqui, um top 10, é bem tranquilo mesmo aí. Tem contrato até 2019, Fux já vai cumprir o contrato. Então, assim, tá tranquilo, né, Lucas? Tá tranquilo, tá favorável. Classifica para o Chase aí numa 16ª posição. Se não Oi. tiver, olhe lá ainda. É, se, talvez se manter uma boa sequência aí, consegue sim. Edinha Mendinger, Lucas, foi o 14º colocado, largou em segundo, chegou a liderar a corrida, mas foi apenas o 14º. O que aconteceu com ele, Lucas? Leonardo, eu juro para você, eu tô tentando entender ainda o que aconteceu com o Mendinger. É, ele acabou se Porque. perdendo nas paradas, né, o Edinha Mendinger? Então, eu realmente eu fiquei confuso do que aconteceu com ele, porque foi até estranho. Quando teve, no caso, aquela última amarela, que a gente vai falar melhor dela daqui a pouco, alguns pilotos ficaram na pista junto com o Tony Stewart tipo assim, todos os carros foram lá, todo mundo feliz, foi lá e parou, beleza. Aí depois, ficou alguns carros na pista que pararam depois. Eu fiquei pensando, ah, o cara ficou na pista para liderar uma volta, mas o Mendiga não precisava ficar na pista para liderar uma volta, ele já tinha liderado 20. Por que que ele ia fazer isso? Na hora que teve aquela última parada, ele estava como líder, ele aparece até como líder da volta. Se você depois ver aquela parte que fala da troca de liderança, aqui, ó, o Mendiga, ele é líder da volta 88 até a volta 88. Eu olhei isso, mas eu falei, mas como assim? O que ele fez aqui? Eu não entendi muito bem, que depois ele voltou lá para trás. Depois ele voltou lá para trás, mas eu falei, mas o que esse cara fez aqui? Eu não entendi. Eu só se, não sei se essa liderança dele aqui foi aquela liderança, não sei, não, não seria, sei lá, por estar todo mundo entrando no box e a posição de É, parada só dele todo mundo lá na entrando no frente. box. Só se foi desse jeito, tipo assim, não sei. Se, tipo, ele entrou no box também, ele liderou a volta porque a posição de parada dele era mais lá pra frente e a dos outros era pra trás. Eu não entendi, realmente. Porque ele liderou essa volta e depois ele parou. E depois ele foi parar lá em 20º e lá vai cacetada. Eu não entendi o que aconteceu muito com ele, porque ele foi muito bem a corrida. Liderou bastante votos na corrida. Tava com um carro top e a gente sabe que no misto ele é tudo isso, ele é tudo isso mesmo, isso, considerando o desempenho dele. Era para ele estar pelo menos no top 5, considerando o desempenho dele. Infelizmente, acabou acontecendo, não sei exatamente o que, foi parar lá em 14º. Bom, Lucas, na participação do Hélio Lima, nós falamos um pouco aí como foi monótona a corrida, né? Nós tivemos apenas uma ou duas trocas de liderança durante a corrida mesmo, sem ser bandeira amarela, sem ser parada em pits, né? É, corrida normal, aí vamos dizer que tivemos apenas umas duas trocas, né, Lucas? Eu acho que foi uma do Amendinger, eu ia falar cinco, eu acho que cinco é até demais. Foi uma do Homem Dinger e uma que eu me lembro aí, que eu vou recordar de cabeça, que foi o Kyle Busch, né? Perdão, o Danny Hamlin passando o Kyle Busch, que aquela ali realmente era a luta pela vitória. Depois disso, na pista mesmo, não aconteceu nenhuma. Se recorda aí, Lucas? Ah, na pista mesmo, a gente até olhando aqui a troca de liderança, não teve muita troca de liderança. É, Você vê aqui a até. Danica Patrick disputando 3 voltas, que isso aqui foi na hora de parada, isso não É, foi troca, né? eu até ia ser bem audacioso em falar umas 5 aí, 5, 6, mas eu acredito que não foi tudo isso, não. Deve ter sido no máximo umas 3, no máximo 3. De disputa mesmo foi isso aí. É, Disputa mesmo é que a gente não na coloca, por pista exemplo, mesmo, né? como troca de liderança, teve a troca da última volta, mas é que não entra como troca de liderança, porque quem era o líder no começo da volta foi o líder no final da volta. Mas vamos dizer, teve essa daí também, se a gente for lembrar assim. Então, Lucas, fico um pouco alerta aí, né, de como as corridas em RC, que o pessoal fala que é tão emocionante assim, né? Talvez não seja ou como a forma o pessoal imagina que seja aí, sim. Eu particularmente volto a repetir todo ano quando chega essa época, eu tenho que repetir. Não é que os pilotos estão, não é que as corridas estão talvez chata, é que os pilotos aprenderam a correr em road course, os pilotos estão mais preparados. Os pilotos agora, eles sabem que realmente que eles querem fazer na corrida. Então, assim, acabou aquele negócio de braço duro. Ah, não, o Jimmy Johnson é braço duro, ele não vai conseguir vencer. Ah, não, o Dale Junior é braço duro, ele não vai conseguir vencer. Aí você pega esse piloto aí e coloca um cara muito bom, por exemplo, sei lá, traz aí sei lá, Will Power, né, Lu? Vamos colocar o Will Power. Traz o Will Power aí da IndyCar aí para correr no lugar dele e vence corrida. Então isso aí não existe mais, né? Até porque eu tenho certeza que colocar o Will Power no carro da NASCAR aí pode dar até o carro 48, que é um dos melhores carros pro Will Power aí, ele vai levar um couro, porque o pessoal aprendeu, Ah, que o ele nível técnico vai melhorou conhecer o muito, né, carro, Lucas? O nível técnico então. melhorou demais, né, da Sprint Cup. Porque assim, as corridas que antigamente eram legais, né, que o pessoal falava que era muito legal, era um bando de piloto louco deixando para frear a, tipo assim, antiga, se freia 150, 200 metros da curva, né, era um bando de piloto maluco freando a 50 metros da curva, achando que ia conseguir fazer a curva. Então isso aí que era legal, isso aí que era bom, né, até dado momento da corrida, eu mencionei aí como as corridas o nível, né, da corrida da Sprint Cup melhorou muito em Sonoma. E vamos ver aí também agora na Xfinity Series, daqui a pouco vai chegar nos próximos meses aí aquela sequência de corrida em road course. E vamos ver que também vai ter um nível bem alto aí, não só na Sprint Cup esse nível aumentou, mas também nas outras categorias o nível está bem alto mesmo. E, Lucas, Leonardo, é oi, até pode aquela falar. coisa também, né? Só comentando aqui rapidinho, uma coisa também que é corrida em misto na NASCAR, é aquela coisa. Eu não sei, você não tem muito costume de ver, no caso, a transmissão nacional, que é do Fox Sports 2. É que eu gosto da transmissão nacional até, acho interessante, mas aí nós temos, no caso, a pergunta que o pessoal costuma fazer, né? Eu não estou aqui criticando o cara falando, não podem fazer esse tipo de pergunta, mas é ter corrida em circuito misto. Que não é vem aquela história, ah, não, é o misto no Chase, ah, não, tem que colocar mais um misto, ah, não, vamos colocar Austin, vamos colocar Long Beach, vamos colocar Mônaco, vamos colocar tudo na NASCAR. Vamos colocar a NASCAR para correr em todos os mistos do mundo, né? O pessoal se empolga quando vê uma corrida em misto e começa a fazer todo esse tipo de perguntas sobre misto na NASCAR, né? Como se a gente não soubesse que NASCAR é oval. O misto é, não sei, eu até entro em discussão isso aí até muitas vezes. Eu gosto das corridas em misto, elas são muito legais, são divertidas, mas elas são a exceção. São a exceção, elas não são a regra. Não são a regra da NASCAR, apesar que hoje os pilotos já correm muito bem, mas elas são a exceção. Aí quando tem uma corrida em misto, o pessoal quer colocar um monte de misto, quer transformar a NASCAR quase numa stock car. Exagerando, vai exagerando assim. Mas é toda vez, é toda corrida em misto, a transmissão é bombardeada com essas perguntas. Não, qual misto deveria entrar? Não, se tivesse um misto no Brasil, qual misto no Brasil iria entrar? E qual piloto brasileiro poderia correr um misto da NASCAR lá de vez em quando? Qual piloto brasileiro, etc, etc, etc. Aquelas perguntas que a gente já sabe. É até interessante, eu não tenho costume de assistir na transmissão nacional, mas eu tenho um amigo muito grande lá, eu quero mandar até um abraço pro meu amigo Sérgio Lago, o My Lord, como eu sempre chamo ele há muitos anos, né? Mas assim, o que eu acho bem interessante, né? Eu sempre comentei, até comentei, comentava durante o Twitter. Enquanto isso eu vou falando aqui, eu vou até procurar o post que eu coloquei aqui, o que eu tuitei aqui. Ah, e o Roberto Barreto é o nosso amigo que ama o Casey Kane de paixão. Então eu quero mandar um abraço para o Roberto Barreto. Ele que é um apaixonado pelo Casey Kane. Eu tenho certeza que ele tem uma camisa com a foto bem grandona do Casey Kane para ficar esbanjando e mostrando para todo mundo lá na família dele. Eu vou procurando esse post aqui, né? É assim, tipo, toda vez que chega essa época do ano, né? Chega essa época dos roadcourses, começa a mesma história. Ah, porque deveria correr. Ah, porque deveria colocar mais um. E não é. É que eu sempre falei, pessoal. A essência da NASCAR é oval, né? A NASCAR é uma categoria oval. Porque se você falar que, ah, vou colocar mais um. Ah, porque precisa colocar mais um. Precisa colocar mais um. Precisa colocar mais um. Daqui a pouco vira como você falou mesmo, Lucas. Você falou história, cara. Daqui a pouco vai virar. Então a NASCAR tem que parar de correr em oval e correr só em road course. Não, não é, pessoal. A NASCAR é oval. Essas duas corridas em misto aí é apenas um aperitivo. Quando você chega para comer, quando você chega para jantar no restaurante, você pede o seu prato. Enquanto chega o seu prato, eles te dão lá um pratinho lá, um pouquinho de salada, né? Umas torradinhas para você ir conversando ali, comendo, beliscando alguma coisa. Isso é o road course para NASCAR, né? Porque a essência da NASCAR mesmo é o oval. O oval é o prato principal da NASCAR. Então, o oval é aquela é a, são as categorias, perdão, são as corridas, né? Dentro de cada pista, cada oval que parece que é oval tudo redondo, não é. Cada oval tem a sua característica, né? Então, temos o oval de 2,5 milhas, temos o oval os Pro Speeders, né? Que são 2,5 milhas, temos o oval de 1,5 milha, que são as pistas para mim mais difíceis de correr. Temos também os ovais menores, temos também os ovais que é fora de série, que é o caso de Pocono. Né, que é o caso de Indy 500 também, perdão, Indy 500 não, né? Que é o caso de Indianápolis. Então, assim, são vários fatores aí que não envolve assim, ah, tem que ter. Não é que tem que ter um oval, né? Tem que ter, perdão, tem que ter um road course a mais. Talvez é legal, assim, pode sim colocar, mas eu sou totalmente contra, né, querer colocar um road course dentro do Chase. Por quê? O chase é para ser pincelado cada partícula de um oval, né? Cada pedacinho de um oval aí que se coloca dentro do chase. Cada tipo, né? Não cada pedacinho, cada tipo de oval dentro do chase. Então nós temos todos os tipos de ovais dentro do chase, né? Até Homes, que é um fora de série, tá dentro do chase, né? Hoje o Homes mudou bastante, então não é nem mais um fora de série. Acaba sendo mais um oval comum igual a todos. Mas aí sim, não tem por que colocar um road course no chase e também não tem por que ter agora 3, 4, 5 road course no campeonato da NASCAR. Porque até com o tempo as coisas vão ficando monótonas. E assim, se não fosse aquele assunto polêmico que nós vamos falar, ou o assunto que realmente já aconteceu mesmo, né? Se não foi tudo aquilo mesmo, seria uma corrida monótona. Porque tava monótono na corrida, não tava aquela corrida, nossa, que corridão, né? Quando tinha emoção? Tinha emoção quando tinha relargada, quando tinha algumas bandeiras amarelas, aí todo mundo queria ganhar tempo, todo mundo queria ganhar uma posição para se garantir, mas depois voltava de novo lá, né? Era coisa de 5 voltas, tava o líder já 10 segundos aberto do 12º colocado, décimo colocado ali. Então, assim, era uma diferença absurda já logo, coisa de 3, 4 voltas. Então, eu não sei até que ponto é tão interessante os road courses assim, né? Que muitos costumam pedir, muitos falam que tem que ter mais um, tem que ter mais não sei o quê. Não sei, Lucas. Lucas, vamos falar aí agora das teorias, por favor, Lucas. Agora pode abrir seu coração, né? Se prepara, pode falar. Que eu estou aqui para, não só eu, mas todo mundo está aqui para te ouvir. E por favor, sinta-se à vontade. Então, vamos começar. Tava nós lá vendo a corrida, bonita e tal. Tava eu assistindo a corrida, como sempre assisto, eu assisto a corrida na TV Nacional e acompanho o nosso grupo de WhatsApp lá com um monte de gente. Aí tava, mas chegou lá, deu aquela bandeira amarela. Deu aquela bandeira amarela, aquela que Tony Stewart tinha acabado de parar e foi parar, todo mundo teve que parar, ele foi lá e chegou em primeiro. Lucas, Beleza. Ué, oi? só para fazer um bom detalhe nessa parada aí, né? Ele parou faltando 33 voltas para acabar a corrida, né? E a bandeira amarela veio na volta número 30. Pode continuar. Então, é o que acontece. Então, tava eu lá, tava vendo isso daí. Aí ele parou nisso daí, aí eu pensei, bom, acontece. Quantas corridas da NASCAR a gente já não viu isso acontecer? Não, o piloto vai lá, sai, faz uma estratégia diferente, dá sorte acaba ficando em primeiro. Beleza, vai. Vamos dizer aí que vai. Tony Stewart tem uma sorte, vai. Seria, obviamente, muito legal para a NASCAR, mas isso não me convenceu. Isso não me convenceu. Nessa hora eu falei, já, que isso, jamais, isso aí acontece e tá? tal. Você acha que os caras vão estar tá fazendo alguma coisa? Os caras vão mandar todo mundo parar e para deixar o Tony Stewart da frente? Eu falei, jamais isso vai acontecer. Eu falei, eu aboli isso aí totalmente. De repente, chegou o nosso amado amigo Thiago Raposo, do Big One Brasil, que já participou também aqui, eventualmente, do nosso podcast. Ele começou com a teoria. Começou com a teoria. Qual que é a teoria dele? É o seguinte. Todo mundo sabe que como é a estratégia no caso do circuito misto. Os caras, eles fazem a conta de trás para frente. O objetivo é sempre parar o mais cedo possível para não ter exatamente o perigo de você ficar na pista e um monte de cara parou e você vai ter uma bandeira amarela, você vai ser obrigado a parar na bandeira amarela e todo mundo vai te passar, porque o cara não perdeu volta. E como a pista é grande, o cara não perde volta. Se ele não perde volta da bandeira amarela, o cara tem sorte. Então, o que acontece? Em geral, todo mundo segue a regra bonitinho. Vamos parar o mais cedo possível. Então, por isso faz a conta de trás para frente. Quantas voltas nós temos? Nós temos 110 voltas durante a corrida. 110 voltas. O tanque de gasolina estava marcado para fazer 30 voltas. Era, no caso, a média, que eles tinham feito a conta lá, que aguentava. 30 voltas. Beleza. 30 voltas. Então, o que acontece? 110, 80, 50, 20. Certo? Bonitinho. A estratégia é perfeita. Não se discute. O que aconteceu? Volta 20. Todo mundo foi parar. Óbvio, a estratégia é óbvia, não tem o que discutir. Todo mundo parando na volta 20, beleza. Todo mundo para na volta 20. Volta 50. Dá uma bandeira amarela, foi até próximo de uma bandeira amarela, todo mundo parou na volta 50. Beleza. É o que acontece. Isso eu tô até repetindo o que o Raposo falou. Eu até falei com o Leonardo, eu queria até pegar a informação para bater mesmo certinho, para eu ver a volta que todo mundo parou. Mas o que aconteceu? Todo mundo parou na volta 50. O que você pensa? Você vai mais uma parada na volta 80 e pronto, resolve o problema. O que aconteceu? Todo mundo parou na volta 65. Todo mundo parou na volta 65, sendo que tinha tanque para chegar até a volta 80. Todo mundo parou na volta 50, então todo mundo chegava na volta 80. Cara, mas como assim? Parar na volta 65 até teve bandeira amarela? Não, não teve volta bandeira amarela. Não teve bandeira amarela na volta 65. Não faço a menor ideia por que que pararam. Não faço a menor ideia. E foi isso que, no caso, o Raposo começou a alegar. Isso, ele, na verdade, ele não falou antes, ele foi falar depois. Ele falou: todo mundo parou na 65, ou seja, todo mundo resolveu fazer um pit extra. Por algum motivo. Por exemplo, o pneu faz diferença em misto? O pneu faz diferença em misto, mas a posição de pista faz muito mais. Não tem por que você parar com metade do tanque, mas beleza. O que aconteceu? Chegou na hora, o Tony Stewart parou, digamos, ele parou na volta. Parou até. Era, Foi na volta, não lembro exatamente que volta. Você falou que foi até na volta 80, né? Ou faltou. Foi na volta 77, alguma coisa assim? É, Lucas, Que era faltando 30. eu tava fazendo a conta contrário, né? Foi na volta 33, eu acho, que foi a parada do Sturt, né? E na faltando 30 voltas veio a primeira bandeira amarela por detrito, que foi a bandeira amarela meio fantasma aí, né? Então, aí aconteceu aquela bandeira amarela. O detrito. A gente estava lá, era um pedacinho de carro, vai. Veja bem, um pedacinho de carro. Só que a gente sabe que a NASCAR. Lucas, Oi? aquilo lá era o rubber. O rubber é uma peça que você coloca, pode ver que tinha um desenho na meio elo de mola, né? Aquilo lá você coloca na mola do carro para endurecer um pouco mais as molas do carro. Não, isso aí eu até falei, não, o detrito tá lá, não se discute, é um detrito, vai, vamos dizer, eu acho aquele detrito inútil dar a bandeira amarela por causa daquele detrito, vai, beleza, opinião minha, mas a NASCAR dá, ela deu isso em outras provas, no começo mesmo da prova, ela deu a bandeira pra uma sacola, um negócio ridículo, tava pra fora do traçado, eu falei, por quê? Não tem perigo isso daí, mas enfim, aí resolveu dar, eu não discuti essa bandeira amarela, falei, tá lá o detrito, beleza. Aí o Raposo começou a falar, não, que, pô, como assim? O cara vai lá, faz aqui a parada e dá um detrito exatamente na hora que ele precisa. O Raposo falou, isso aí tá estranho, isso aí tá estranho. Mas eu falei pro Raposo, falei, ô Raposo, como assim, Raposo? Não é possível isso daí. Os caras não vão fazer uma mutreta e vão combinar com 40 chefes de equipe, porque todo mundo parou antes. Então, para eles fazerem, vai fazer uma mutreta de uma equipe, é totalmente comum, acontece, nós já vimos várias vezes, né? Soubemos de história, no caso, uma equipe fazer uma mutreta é algo totalmente, digamos, a gente já viu várias vezes, mas combinar uma mutreta entre todo mundo, eu falei para ele, é impossível isso daí, falei, não, isso eu me nego a acreditar nisso daí, eu fui contra o Raposo, eu falei para ele, não, eu me nego a acreditar nisso daí, isso daí, não, isso daí é mentira, isso daí é mentira, não tem perigo nenhum, eu falei, até entendo a sua discussão, eu falei, eu não acredito nisso, não acredito nisso, beleza, eu falei. Não, quero acreditar nisso. Falei, não quero acreditar nisso daí. Não, acredito nisso daí, beleza. Vamos lá, vamos indo lá. Então, tá relargada lá, tá toda aquela emoção, o Denny Hamlin atacando e todo mundo tal, e vai chegando, e o Stewart andando bem, o Stewart andando certinho e tal, que não sei o quê. Última volta. Aí chega, acontece aquela última volta. Acontece aquela última volta. O Hamlin resolve atacar a última volta, lógico, é. Imaginado até que o cara fosse até deixar para a última volta, mas e o Raposo falando lá, falou, vai ter ataque na última volta, vocês vão ver. Não, foi no outro grupo que nós temos, no grupo do Café com Velocidade. Ele falou, vai ter ataque na última volta, vocês vão ver o ataque na última volta. Beleza, vamos lá. Vai ter ataque na última volta. Aí o Hamlin foi lá e dá aquele cutucão, atrapalha o Stewart se arrebenta também. E o Stewart perde o traçado e o Hamlin passa. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que isso vai acontecer. Aí eu falei, não, agora o Hamlin, falei, ó, aqui, ó, tá, aqui o Raposo falou um bosta. Falei, ó, eu já ia falar, ó, Raposo, ó, o Hamlin vai ganhar essa corrida e eu vou mandar você calar a boca com as suas teorias pro resto da sua vida. Você nunca mais vem teoria pra mim. Beleza, aí o Hamlin vai lá. Eu falei, não, o Hamlin tem que ganhar essa corrida, o Hamlin tem que ganhar essa corrida, meu Deus do céu, o Hamlin tem que ganhar essa corrida. Não que eu torça pro Hamlin, eu não gosto, tem nada com o Hamlin, Você já tá não tem nada com escabelando o lá Hamlin. já, né? Eu queria que ele ganhasse essa corrida, eu falei, não é possível que o cara vai Eu passar na também, última viu? curva, fosse lindo, maravilhoso. Eu falei, não é possível que isso vai acontecer, não é possível que vai ser isso. Eu falei, não, não é possível que vai acontecer isso daí. Chega na última curva, o Hamlin comete um ele faz aquilo lá que ele fez. Como assim, mano? Como assim ele errou aquela curva? Meu Deus. Eu juro pra você, eu vi a corrida inteira. Eu não vi um piloto fazendo aquilo que ele fez na última curva. Se o Stewart tivesse chegado e jogado ele no muro, Beleza, né? se ele tiver, eu ia, vamos falar, vai, ia discutir e tal, ia. Eu não ficaria desnorteado do jeito que eu fiquei. Não ficaria desnorteado do jeito que eu fiquei. Aquele erro foi bizonho, aquele erro foi bizarro. Eu não consigo acreditar que aquilo foi verdade. Não consigo acreditar que aquilo foi verdade. Eu realmente não consigo acreditar que aquilo foi verdade. E eu tô falando isso daqui, dizendo que eu acredito que fizeram o Stewart ganhar a corrida. Acredito que fizeram por causa do que aconteceu. Eu estou dizendo isso aqui. Eu odeio teoria da conspiração. Eu odeio teoria da conspiração. Eu odeio isso. Eu odeio ter que acreditar nisso. Eu odeio estar acreditando nisso. Eu não queria estar acreditando nisso. Não queria. Mas eu estou acreditando nisso porque eu não acredito. Eu não entra na minha cabeça que o Hamlin ia cometer aquele erro daquele jeito. Um piloto gabaritado, um piloto que já venceu em inúmeras provas, piloto que por muito pouco não foi campeão, numa prova que para ele não tinha nada de muito importante, ele já venceu uma prova esse ano, não precisava daquela vitória, não é uma vitória essencial para ele. Falou, não, ele amarelou. Amarelou porque ele cometeu um erro bizonho. Desculpa, eu não consigo acreditar que aquilo tenha sido real. Eu acho que fizeram tudo maravilhoso para o Stewart ganhar a corrida. E hoje está todo mundo. Ele está aparecendo, que nem o Raposo falou, ele está aparecendo em todos os talk shows. A NASCAR está aproveitando, e está botando na TV, e está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. E tá, tudo que a NASCAR precisava foi essa vitória. Então eu não queria acreditar. Mas eu acredito que tenha tido uma conspiração para que ele vencesse a corrida. Pronto. Terminei. Bom, depois desse desabafo do Lucas aí de por um longo período, né? Eu vou remendar algumas coisas aqui, Lucas. Vamos lá. Assim, depois que passa a corrida, a gente fica pensando, imaginando. Eu ainda até comentei ainda, né? Eu apostei no Tony Stewart que na vitória do Tony Stewart, né? No podcast da edição 113, junto com o Diogo. Até tem que dar uma zoada no jogo depois que eu consegui. Ele tá me devendo uma pizza agora. Então eu vou lá cobrar a pizza dele. Agora eu tô desempregado, então eu posso lá no norte buscar a pizza. Enfim, eu postei no Tony Stewart porque ele poderia sim fazer uma corrida sólida, igual fez em Michigan, né? E sim ganhar a corrida. Mas assim, aí depois, né, que aconteceu tudo. Eu falei, mas caramba, mas não sei. Eu fui olhar os detalhes da corrida. O Tony Stewart, pessoal, tava andando na. Tipo assim, 16º, 17º, 33 segundos do líder. Andando muito mal mesmo. Então, tipo assim, se o cara tá andando 30º e tanto, tá andando aí 20º, 15º, 18º, a 40 segundos do líder. Então, tipo assim, o cara não tá com um bom carro. Se o cara não tem um bom carro, então como é que de repente o carro vira o carro vencedor? Né, Lucas? Como é que o cara vira o carro vencedor? Do nada, assim, do nada, do nada. Ah, esse aqui é o campeão da corrida. Olha só como é interessante, Lucas. Ele parou duas voltas antes dessa bandeira amarela, certo? Ele parou. Beleza. Ele parou, pessoal, ele estava na 16ª posição. Isso eu vi o replay, eu vi a corrida inteira várias vezes para tentar, para levantar as informações mais concretas possíveis. Isso a gente vai descobrir nunca se é verdade ou não. Mas existe aí um conchave aí, talvez deve existir sim. Eu acredito. Ele voltou, Lucas, na 32ª posição, né? Tinha 31 pilotos na frente dele. Então, assim, teve bandeira amarela. Beleza? Tava todo mundo. Quem parou um pouco mais tarde, quem parou ali faltando 40, 38 voltas para o final, já estava garantido combustível e pneu para terminar a corrida. Aí você tem uma bandeira amarela, faltando 30 voltas. Você acabou de parar. Aí você vai fazer parada. Aí 31 pilotos, que é um absurdo. Não é possível que sempre as estratégias são doidas em Sonoma, né? Nunca a estratégia perfeita ganha. Que é lá, né, bonitinho, 40, 40, 40, pá, venceu. Sempre a estratégia maluca ganha a corrida. Acontece do cara de todo mundo parar. Os 31 carros à frente dele para. E o Tony Stewart volta na liderança. Né? E depois temos uma outra bandeira amarela que também ninguém atacou ele, o Tony Stewart, até dado momento lá. O Tony Stewart continua na primeira posição. Então, assim, pessoal, é muita coincidência. É que eu falei, né, pro Thiago Raposo, né, eu falei para ele: ou os deuses da NASCAR são muito bons, né? Os deuses da NASCAR aí são fora de série, eles são especiais para promover boas corridas para nós, né? Os deuses da NASCAR aí, ou a NASCAR em si é muito boa para fazer alguns teatros. Não, eu tenho certeza que não é toda corrida que ela deve interferir. É, mas talvez temos algumas corridas aí, algumas coisas aí que ela deve se interferir e assim deve colocar o dedo dela, né? Por exemplo, vamos lá, Lucas, não sei se você acompanhou, né? Eu até postei a reportagem no na página do podcast True White, né? Falando que o Tony Stewart ele estava ali na entrevista ali entre um prato e outro conversando com o ex-piloto o Hermie Sadler, né, que é o irmão do Helio Sadler. Ele estava conversando ali e o Tony Stewart falou assim: Eu estou desmotivado a correr na Sprint Cup. A Sprint Cup não me motiva mais correr. Eu prefiro correr de Sprint Car. Ele falou isso, pessoal, e virou assim uma repercussão muito grande depois que ele foi isso, né? Mas como assim? Tony Sturgeon não está mais animado, não quer correr. As corridas da Sprint Cup não excita mais. E assim, e ficou esse blá blá blá todo, essa conversa no final da sexta-feira, no sábado, o dia inteiro, né? Foi destaque no Race Day durante o que é o programa da Fox, da NASCAR, né? Que é antes da corrida. Então, sim, foi destaque aí. E assim, pessoal, o cara na sexta-feira fala que não tá motivado. Aí chega no domingo, acontece uma coisa dessa daí, o cara vence a corrida. E qual que é a primeira pergunta do repórter pro Tony Stewart, né, que chega lá e pergunta para ele: e aí, agora você está motivado? Então assim, é muita coisa, né, Lucas, para se pensar, muita coisa para falar, é muita coisa para vocês juntarem os pontos aí, né? Mas tenho certeza que tudo isso que nós falamos aqui, Lucas, o pessoal que está nos ouvindo aí vai começar a ver talvez com olhos diferentes aí, né? Um outro exemplo, quero dar um exemplo aqui para você, não sei se você assistiu, Lucas, e quem está nos ouvindo aí também não assistiu, por favor, assista a corrida, que foi a corrida em Daytona em 2010, né? Essa corrida agora no feriado de 4 de julho. O Dale Earnhardt Jr. correu com o carro promocional, patrocínio da Angler, né? Naquela marca de calça jeans, se não me engano, que era o carro amarelo e azul que o pai dele corria. Ele correu com o Dale Earnhardt Jr. correu com o carro número 3, né? O carro igualzinho, idêntico com o carro que o pai corria no final dos anos 80. Então, assim, a gente via que naquela corrida que ninguém chegava perto dele, ninguém chegava perto do Dale Earnhardt Jr. Apesar do Dale Earnhardt Jr. andar muito bem em oval, né? Mas assim, tipo, peraí, né? Não é. O cara sabe andar muito bem em Super Speed, mas o cara também não é um intranspassável, ele não é um cara que não consegue ultrapassar o cara. Você consegue chegar perto dele. E ninguém chega perto do Dan Rajuno. Então, assim, essa é uma outra corrida também que teve aí uma teoria aí, né? Da conspiração. E agora voltamos em Sonoma aí. Mais uma vez, como às vezes quando acontece de piloto para piloto em equipe, né? Talvez a NASCAR consegue blindar um pouco essa história aí. Mas quando vem da NASCAR mesmo, eu acho que isso aí é muito difícil de descobrir, porque eles são muito bons para esconder esses assuntos aí. Então agora, né, Lucas, fica na cabeça de cada um aí tirar suas próprias conclusões, né, Lucas? Vai ficar para nossas discussões de bar. Ficar para nossas discussões de quando for corrida e tal. Provavelmente isso não vai, não vai. Não, se teve coisa ou não, a gente não vai saber nunca. Vai ficar pelas nossas veras convicções, assim. Eu falei isso daí até no grupo lá, o pessoal vai lá ficar bravo comigo. Não precisa ficar bravo comigo, gente. Foi só o que eu achei, eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar que tudo aquilo foi real. Eu não conseguia acreditar que o mundo seja tão perfeito a ponto de fazer algo daquele jeito, entendeu? Não, especialmente na situação, especialmente que a gente sabe que, vamos supor, se tivesse acontecido a situação com o Eddie Allmendinger, estaríamos todos aqui felizes e tal, falando que foi uma corrida sensacional, e que foi incrível, e que foi maravilhoso, estaria todo mundo falando. Por quê? Porque o Eddie Allmendinger não tem motivo nenhum para alguém querer que o Eddie Allmendinger vença. Mas Tony Stewart, todo mundo quer que o Tony Stewart vença, tricampeão da NASCAR, que está no seu último ano, a despedida, que está correndo nada. Lógico que um cara desse vencendo é um marketing sensacional. É um marketing incrível para a NASCAR. Imagina quanto dinheiro que eles não ganham por causa disso, entendeu? Então a gente fica com essa pulga atrás da orelha e vamos ficar para sempre, porque a gente não vai saber se isso realmente aconteceu ou não. Verdade, Lucas. Nunca saberemos, né, até que ponto é essa história verdade, ou talvez, né, apenas o nosso achismo aí que está alto Viagem demais, nossa. né, a nossa desconfiança aí está alto demais aí. Para falar do É Denny aquele tipo Hamlin. de coisa, Leonardo, é Oi, o tipo de Lucas. coisa que eu digo, eu quero estar errado. Eu quero estar errado. Eu tô torcendo pra depois chegar e botar o dedo na cara e falar: vocês estão vendo o que eu falei? Eu quero tá errado, eu quero tá errado, eu quero poder saber que a corrida que eu tô assistindo, eu quero ter, depois ter certeza que a corrida que eu tô assistindo é aquilo mesmo. É aquilo mesmo, pô. A gente perde 3, 4, 10, se a gente juntando todas as corridas, mais o tempo que se bobear, a gente assiste um qualify, a gente perde quantas horas da nossa vida a gente perde para aquilo lá? Para depois a gente ficar pensando que talvez a gente esteja vendo algo que esteja sendo armado. Pô, isso não é legal. Não quero que isso seja verdade. Não quero que isso seja verdade. Então eu falei, eu quero estar errado. Eu quero estar errado sobre esse tipo de coisa. É isso aí. E o Lucas tá bravo, hein, pessoal? Enfim, muito vamos bom. Lá. Assim, pra não sabe até que ponto foi verdade ou não, né? É, temos aí também, né, Lucas, a história do Danny Hedley. Danny Hedley foi o cara que fez a caixinha, né, pra ajudar o Tony Stewart a pagar uma daquelas multas milionárias que ele teve, né? Então, assim, o Danny Hedley ajudou o Tony Stewart a sair do buraco. Então, será que o Danny Hedley também não ajudou o Tony Stewart a vencer a corrida? Porque aquela curva que ele fez foi estranho demais, aquele movimento dele foi estranho demais. É, até um certo ponto eu consigo entender o que ele queria fazer, porque qual é a ideia dele? Se ele freasse no ponto certo de frenagem, o Tony Stewart poderia chegar e ter batido nele, né, e mandado ele para fora. Então o que ele quis fazer? Retardar a freada, retardar o máximo que ele pudesse a freada, como se ele tivesse tendo que disputar uma posição ali, né, uma posição de ataque, mas ele não conseguiu fazer isso aí até que o Tony Stewart colocou por dentro e foi embora. Lucas. É, realmente. Eu até faz, você falou, até faz algum sentido no caso, ele está querendo fugir, mas, poxa, aquela curva não é uma curva difícil. Não é uma curva difícil. Os Não, não pilotos, tá é. certo, vai. Tá certo, vai, que é uma voltinha assim, mas, poxa, eu falei, eu não vi nenhum piloto errando daquele jeito a corrida inteira. Se fosse uma curva difícil, alguém iria errar. Alguém iria errar, mas eu não vi aquilo. É, tanto é Não que o vi Hedley isso foi o cara acontecer. que melhor andou, né? Ele durou 33 voltas a tarde em toda. Pois é, como que ele ia errar numa. Poxa, o Tony Stewart está atrás dele, mas poxa, ele já ganhou corrida muito mais importante que essa. Essa corrida não era importante, não tinha nada demais essa corrida para ele. Vai, lógico, uma vitória é sempre importante, mas o Hayley ganhou uma Daytona 500 no começo do ano. Ele nem precisaria dessa vitória, nem seria necessário para essa vitória, por qual motivo ele ficaria ansioso a ponto de cometer um erro bizonho como foi aquele. Entendeu? É isso, esse foi o que me, vamos dizer, me fez mudar de lado. Eu, o cara totalmente reticente, eu tava falando pro Raposo: você tá louco, Raposo? Você tá falando bobagem? Eu jamais vou acreditar nesse tipo de coisa. Eu não vou acreditar nesse tipo de coisa. Você tá inventando história, você tá viajando. Você tá. Eu falei isso daí pra ele várias vezes, né, naquele dia lá. Eu fui um dos que mais rejeitou, no caso, a ideia dele. Mas isso daí não, eu não consegui. Eu não consegui. No caso, depois disso daí, eu falei: eu tenho que concordar com você. Não Me desculpe. conseguiu, não consegui Não vencer. consegui. Não, eu não consegui vencer, no caso, os argumentos. Não consegui vencer os argumentos. Os Meu Deus, argumentos Lucas. e os acontecimentos foram demais para mim. Tá certo, Lucas. É isso mesmo. É que nós falamos aqui, né? É, vamos deixar essa sementinha na cabeça de vocês aí, para vocês pensarem. Vocês estão nos ouvindo aí. É, e aquela teoria da conspiração: até que ponto pode ter sido verdade? Até que ponto realmente foram os deuses da Nazca que nos proporcionou um momento espetacular aí mais uma vez, porque emocionante foi, né? Uma vitória aí, o pai lá na beirada da pista. Bom, depois dessa tempestade aí que vocês viram de teoria da conspiração, até que ponto realmente isso é verdade ou não, nós não sabemos, mas claro que é assunto a gente discutir aí pro resto da vida, né, Lucas? A gente vai estar com 60 anos, vai estar relembrando esse ponto aí, dessa corrida, e vamos relembrar aí se foi favorecimento ou não da Nascar para cima do Tony Sturge. Eu quero Leonardo, acreditar que não, né? Leonardo. É, eu falei, se Deus quiser, essas vão ser as pouquíssimas corridas que nós vamos ter esse tipo de discussão. É, eu quero acreditar que não. Bom, tivemos aí, né, Lucas, momentos importantes também na corrida, que foi a Danica Petro chegou a liderar, ficou super feliz aí com a liderança dela. Foram 3 voltas, né, mas para Sonoma, que é uma volta longa, né, são 3 voltas aí, então apareceu bastante tempo na mídia. Pode ser que talvez essas 3 voltas dela na liderança renda aí patrocinadores para ela, né, Lucas? Ah, vamos dizer assim, né? Não, render patrocinadores para ela, não, com certeza pode ser bom para ela. O patrocinador dela, com certeza, ficou bem feliz assim. Ah, Ficou foi. bem feliz. Com certeza ficou bem feliz assim. Mas eu penso que, tipo, não vai ser essa, não vai ser isso que vai garantir os patrocínios dela. Que desempenho mesmo a gente sabe que ela não tem, não está tendo, no caso, desempenho para estar lá. Os patrocinadores dela vão vir por ela ser ela, por ela ser, ter um marketing muito grande e tudo mais. Mas lógico, né? Foi interessante para ela. É que eu não gosto de, eu não digo assim, por causa, ah, liderou 3 voltas, vai, liderou 3 voltas e terminou a corrida em 19º. Adiantou? Não, As três nada. voltas que ela liderou? As 3 voltas que ela liderou, vamos dizer. Outros poderiam ter liderado essas 3 voltas, era só querer ficar um tempo a mais na pista. Paul Menner apareceu, durou Por 3 voltas também. exemplo, quem? Paul Menner. Pomenar, liberou 3 voltas. Liderou 3 voltas. Por que que liderou 3 voltas? Foi por desempenho? Chegar e falar, a Danica liderou 3 voltas, então quer dizer que ela foi muito melhor. Oh, Max Trucks liberou volta nenhuma, esse foi horrível. Quem foi bem mesmo foi a Danica Petri. Ó, Então, né? Kevin Harvick também liderou 3 voltas. É, pois é, né? É o Kevin Harvick, que também foi no mesmo estilo, Kevin Harvick, falar a verdade, né? Sabe que ele, lógico, tem um desempenho muito melhor, terminou lá em cima, mas as voltas que ele liderou também não foi por desempenho, foi por estratégia. É, isso aí mesmo. Bom, Lucas, vamos passar aqui os números da corrida, né? Que a corrida teve duração 2 horas e 42 minutos. Tivemos 4 bandeiras amarelas apenas. A margem de vitória foi de 0,6, né, entre o Tony Stewart e o Denny Hamlin. Tivemos aí 12 tocas de liderança. Meu amigo Lucas, bandeiras amarelas aqui. Primeira bandeira amarela, carro número 15 parado na pista, né, do Clint Bauer. Depois, na 47, tivemos detrito na pista. Na volta número, deixa eu ver aqui, 88 detritos na pista de novo, né? Que foi aquela sacanagem que nós falamos aí. E tivemos outra bandeira amarela na volta número 94, com o carro do Mike McDowell parado também na pista. Lucas, como você vê aí, Lucas, essas bandeiras amarelas, você tem alguma para destaque aqui? Eu acho que foram bandeiras amarelas, até de certo modo, comuns, né? Ah, as bandeiras amarelas foram comuns, Leonardo, mas é tipo, eu não, eu isso até foi até antes, no caso dessa. De toda essa, de ter acontecido tudo isso, foi até no começo da corrida que eu tinha comentado lá no nosso grupo lá, que eu acho, no caso, exagerado, a NASCAR, não é que ela seja exagerada, vai. É o que eu já falei várias vezes. O quesito da NASCAR para bandeiras amarelas nem sempre é segurança. A NASCAR, ela não gosta de sprints muito grandes em bandeira verde. Se ela vê que o sprint está sendo grande, ela, de certa maneira, interfere. Vai dar uma bandeira amarela, mais ou menos, como nós tivemos na corrida. Eu lembro, acho que foi das primeiras bandeiras amarelas, que foi uma que foi por uma sacola, fora do traçado, quase. A NASCAR foi lá e deu uma bandeira amarela. Isso que estamos no misto ainda, né? Mas eu não critico isso, porque é o jeito da NASCAR de ser assim, vai. É a política dela. É a política dela. Então eu não vou discutir isso daqui assim, sabe? Mas eu achei, digamos, algumas amarelas, digamos, desnecessárias, considerando que a gente estava até num circuito misto e eram não eram detritos assim, eram tinha eu falei, tinha um caso lá que era uma sacola, ela tava para fora do traçado. Por um carro de NASCAR, a gente entende uma amarela por detrito simples, no oval, os carros tão rápidos, carro não vão desviar, o carro vai passar voando, vai passar voado, vai no misto. Mas é a política da NASCAR, então eu não vou dizer que ela está errada no caso. Eu não daria, mas eu não vou dizer que ela está errada. Bom, Lucas, corrida foi, de certo modo, morninha para mim, né? Não foi assim, corridão, foi uma corrida bem morna aí, né, Lucas? Eu queria que você falasse um pouco aí também do top 10, vou passar o top 10 aqui de novo, né? Vou passar o top 15, vai. Vitória Tony Stewart, Denny Hamlin, Joey Logano, Kyle Larson, Matt Truex Jr., Kevin Harvick, Kyle Busch, né? Ryan Newman, Casey Kane e Kurt Busch. Dan Hill Jr. foi o 11º, Kyle Larson, 12º, Jimmy Johnson, AJ Medig e Brad Keselowski. Eu já deixo uma pergunta para você, Lucas, de dois pilotos aqui e já puxando o gancho para um outro piloto que é o Kyle Busch. Enfim, Brad Keselowski, não sei se você está vendo ele aí, mas em momento algum eu vi ele na corrida. E o Edinho, perdão, e o AJ Medig acabou tendo o 14º, nós já falamos sobre eles, sobre ele. E o Kyle Larson foi o 12º colocado, andou muito bem, apareceu bem aí, mas acabou tendo uma punição de velocidade e terminou apenas na 12ª posição. O Kyle Larson não conseguiu lutar pela vitória, né? E eu queria que você falasse, Lucas, sobre esses três aí, né? Sobre o Kyle Busch, o Kyle Larson e o Brad Keselowski. Ah, o Kyle Busch fez uma corrida até bem interessante, Leonardo. Ele andou bastante lá na frente, andou sempre em alguma. Ele terminou até a 7ª colocação, vamos dizer, até que foi até uma das piores colocações que ele teve. Por vários momentos, brigou com o Denny Hamlin pela primeira, segunda colocação, estava sempre lá em cima. Teve um desempenho muito bom e, para ele, é bem interessante, considerando que ele, apesar de ser o piloto que mais tem vitórias, estava vindo de uma série de resultados, digamos, não muito legais. Teve problemas em várias corridas. Foi um resultado interessante para ele. Podia ser um pouquinho melhor, mas foi um sétimo lugar. Vamos dizer que não é um resultado de se jogar fora. O Kyle Larson, como você mesmo disse, ele chegou até aparecer um pouquinho para cima do top 10. Estava fazendo uma corrida até, de certo ponto, interessante também. Acabou tendo o azar de ter ido para trás. O Keselowski, eu não me lembro realmente do que. Leonardo, eu acho que ele fez uma corrida bem discreta, no caso. Não me lembro dele andando em cima. Você lembra, assim, no caso, ele chegou a ter um desempenho razoável? Eu não me lembro dele, pra falar a verdade. Eu acho que ele sempre esteve brigando por isso daí mesmo, do top 10, no caso, pra cima. Pra baixo, no caso. Pra cima de posições. Ele não, eu não vi mesmo o Brad Keselowski na corrida. Sinceramente, eu não achei ele, não vi em momento algum, tipo, indo para cima de alguém aí, lutando por um top 10, lutando por um top 5. Foi uma semana dele irreconhecível. Outro destaque também, pessoal, irreconhecível foram os rookies, né? Parece que o pessoal aí apanhou e apanhou feio de seu nome, né, Lucas? O Ryan Blaney foi muito mal. O Chase Elliott, que participou da corrida da Kanye West, né, no sábado, para aprender um pouco mais de Sonoma, também não foi Ganhou? muito bem. Ele ganhou a Kanye West até? Ele já chegou, ele ganhou a corrida lá, né? Mas assim, Falei eu. que não, falei que ele ganhou só na prova que ele fez da Kanye. A corrida da Kanye ele ganhou, né? Ele foi pole vitória, né? Fez um, assim, varreu o final de semana. Eu, final de semana, ele varreu a corrida da Kanye West, né? Foi pole vitória. Andou muito bem. Eu só não tenho certeza se ele liderou todas as voltas, mas eu acho que não. Ele não liderou todas Não, as não, não. voltas, não. Isso não. Isso não. Que eu lembro que teve uma hora que eu tava assistindo no Twitter, falaram que outro cara tava liderando. Então, Mas com certeza enfim, não. voltando aqui voltando, né? Avançando de sábado para o domingo, né? O Ryan Blaney foi apenas o 23º colocado, o Chase Elliott foi apenas o 21º, Austin Dillon 22º, o Trevor Bayne 25º, todo mundo junto aí, todo mundo seguidinho aí, né? Lucas, como você viu aí, né, os nossos futuros pilotos aí andando tão mal assim, Lucas? É, eles têm bastante para aprender, pelo jeito. Pelo jeito, eles têm bastante a aprender ainda. É até estranho, até, na verdade, ver eles andando tão mal assim, porque em categorias menores eles andavam muito bem. Acho que acho que pelo menos na Truck o Chase Elliott chegou a ganhar a corrida. Os dois, na verdade, ganharam a mesma corrida. Foi aquela corrida do Canadá. O Chase Elliott ganhou no ano e no ano seguinte ganhou o Ryan Blaney. Foi a mesma corrida até que eles ganharam. Eles andaram bem até em circuito misto. Então, é de se estranhar, assim, mas vamos dizer, o Ryan Blaney, eu lembro que ele teve alguns momentos até que ele foi um pouco para cima. Até talvez por uma questão de estratégia e tudo mais, ele chegou a andar um pouquinho melhor. O Chase Elliott, que onde ele terminou foi onde ele ficou. Melhor que isso ele não foi. Ele ficou por aí a corrida inteira. O Ryan Blaney teve uma hora que foi um pouquinho mais para cima, mas também nada de muito espetacular, assim. Mas é realmente curioso para ver que o nível da Sprint Cup tá bem alto mesmo, porque são caras que não andam mal em misto e tiveram desempenhos bem medíocres. Bom, dos novatos aqui, né, Lucas? Realmente o melhor foi o Chase Elliott aí. E parece que eles vão apanhar. E eu acho que Green, né? Talvez seja um pouco mais fácil. Green, eles não vão apanhar tanto assim. Posso ser que eles andem um pouquinho mais para frente, né, Lucas? Mas em Sonoma, o negócio foi feio pro lado deles. Assim como no bloco da Truck Series, claro, temos a participação do Elhão, né? Vai estar aqui dando seus palpites para nós. Como a sua visão de como foi a Toyota Servimaster 350, que se eu não me engano completou acho que 20 ou 10 anos aí de patrocínio com a categoria. Elião, e o que você achou, Elião, da vitória do nosso amigo Tony Stewart, né? Ele conseguiu entrar no carro, né, depois e agora em Sonoma. Eu tenho certeza que em Daytona ele não vai nem entrar no carro, porque tanto hambúrguer que ele comeu para comemorar essa vitória dele aí. Então, Leonardo, até foi curioso, né? Na hora que ele foi pro Victor Lane, eu até fiquei prestando atenção para ver como que ele ia conseguir sair do carro, né? Ele conseguiu sair, não entalou, velho. Enfim, mas o Smoke. Foi bem difícil, depois ele teve 10 sentados, viu? Enfim. Então, Leonardo, Smoke renasceu, né? 3 semanas atrás, 3, 4 semanas atrás, nesse mesmo podcast, eu comentava com o Diogo, né, que esse último ano do Smoke estava muito complicado. Ele estava, sejamos sucintos, passando vergonha, né, como tricampeão. Praticamente, na minha opinião, naquele dia, eu disse que ele estava só cumprindo compromisso com patrocinadores, né, que bancaram ele durante todo esse tempo que ele teve lesões, problemas, e depois de 3 anos ele voltou ao Victor Lane, né? Eu acho que foi a segunda vitória dele, né, Léo, com esse carro geração 6, né? A última vitória dele tinha sido em 2013, né, quando ele tirou o doce da boca do Montoya em Dover, e foi uma prova, digamos que teve algumas coisas que aconteceram no final daquele dia, né, Léo? Com algumas bandeiras amarelas, eu acho que ele, com pneus melhores, conseguiu bater o Montoya, né? E nesse final de semana, ele já havia ido muito bem 2 semanas atrás em Michigan, né? E ele praticamente renasceu. Essa vitória agora, da maneira como ele conquistou, com a excelência que a Stewart Haas tem, que se você olhar na tabela por pontos, os dois primeiros colocados são pilotos da equipe, né? Não contando vitórias, né? O Kevin Harvick, que é o piloto que mais somou pontos, 562, o Kurt Busch, 527. Logo, não é loucura dizer que, se não é a melhor equipe da NASCAR hoje, né, tá entre as três. Equipe que conquistou 2 títulos nos últimos 6 anos. A princípio, sempre favorito em qualquer tipo de pista. Me parece que faltava confiança para o Tony Stewart, ou ele não tinha se encontrado no carro ainda. Parece que ele encontrou alguma coisa ali e começou a dar tudo certo. E, na minha opinião, vamos ver o que vai acontecer nas próximas 3 semanas. Mas, dependendo, Leonardo, a vitória do Tony Stewart foi uma péssima notícia para os outros competidores, porque se ele pegar novamente ânimo, moral, pode ser um fator, quem sabe, no campeonato, ainda mais com essa nova regra do Chase, onde uma vitória você está classificado para a próxima fase, né, Léo? Não precisa mais ser consistente, né? Como era na regra antiga, né, do primeiro Chase, né, que era praticamente 10 provas por pontos corridos. E o Smoke é um piloto completo, vence em qualquer tipo de pista, E parece que ele renasceu, porque mesmo fora de forma, não, o cara tem tá andando muito para conseguir vencer no circuito misto, ainda mais como de Sonoma, né, Léo? E a gente viu ele, talvez seja uma das grandes vitórias de sua carreira, das que eu vi do Smoke fazer, tá entre as cinco ou três vitórias, né? E agora vamos ver qual vai ser o desempenho dele. Lembrando, Leonardo, que a próxima prova é em Daytona, justamente a sua melhor pista, né, Léo? É uma das melhores pistas aí para ele, Daytona, no feriado de 4 de julho. Então, assim, uma pista corrida noturna que não exige tanto do físico assim. O cara pode cansar um pouco mais, pode ir mais tranquilo para a corrida. E, Leão, só para fazer uma menção aqui, né, bem interessante aqui, o patrocinador que estava correndo é a Code Free Associates, né? Essa empresa aí, ela é responsável por resgatar animais que sofrem maus tratos, né? Resgatar, ó, tipo, resgatar animal que tá com, por exemplo, animal abandonado que sofreu um desastre, que, por exemplo, chuva, vento, vendaval, que lá nos Estados Unidos tem bastante esses vendaval aí, né? Então, tipo assim, deu aquele vendaval, o animal tá perdido, eles trazem o animal, cuidam do animal, né? Então é muito interessante aí. Então, assim, não tem nada a ver, eu tô falando que tá resgatando um animal, tá? Porque, mas assim. Como é interessante, né, Leão? A Code Tree, né, que é o patrocinador aí, que é o Code Tree aí, resgatou o Tony Sturridge pro campeonato, né? O patrocinador que resgata os animais aí, faz todo um trabalho social aí de resgatar, conseguiu resgatar o piloto que estava praticamente, não posso falar morto, que é muito pesado, mas estava praticamente já abatido, né? Na sexta-feira já havia falado, é um assunto que eu vou falar. Que eu comentei com os meninos aqui já sobre isso, né? Que é sobre essa declaração do Tony Stewart. Ele na sexta-feira declarou que a Sprint Cup não tinha, ele não tinha mais nenhuma vontade de correr, que ele estava correndo por cumprir mesmo, que ele tem os contratos dele que ele tem que cumprir mesmo, né? Porque a vontade dele é estar correndo com os Sprint Car, que são aqueles carrinhos pequenininhos, que ali até teve aquele problema onde acabou falecendo um piloto. Que todo mundo já tá careca de saber o que aconteceu, né? Então, assim, ele dá uma declaração dessa sexta-feira e no domingo vence a corrida. Aí tem uma outra bandeira também que nós levantamos aí, que eu vou compartilhar com você também, Léo, que foi talvez aí seria, talvez, né, Léo, não sei, talvez seria mais uma armação da NASCAR, porque ele parou duas voltas, ele parou na volta, faltando 32 voltas para acabar a corrida, 32 ou 33 voltas. Duas voltas depois apareceu a bandeira amarela. Ele voltou em 32º colocado, 31 carros à frente dele parou para fazer pit stop. Então, assim, é meio estranho, né, Léo? Mas fazer o quê? É, Léo? Eu acho que não foi estranho, não. Foi, digamos que ele estava atrás, ele estava dando top 10, aí em uma relargada ele quase assim esborrachou naquele muro da reta ali, né? Jogou o carro pro meio da pista, enfim, quase teve uma grande confusão ali. Aí ele foi para trás e aí ele se usou da lógica das provas em circuito misto, né? É onde, diferente de outros locais, às vezes é vantagem você parar, para antes da bandeira amarela, né? Ele fez isso aí, acabou se dando bem. Já, como eu até comentei com você, já havia uma situação semelhante no início da prova ali, onde acho que o Buchinho, não lembro mais quais outros, o Larson até ficou na pista. Enfim, ele se utilizou disso aí para ganhar a posição na pista. Ganhou a posição na pista e teve extrema competência para manter a ponta. Mesmo, como eu comentei com você aqui antes da gente começar a gravar, estava muito difícil de ultrapassar. Na frente ali, tipo, no meio do pelotão ali até o quinto, sexto lugar, a gente viu várias ultrapassagens. Mas entre os três primeiros, nisso da prova, a gente viu o Almendinger e Edwards e Trucks um perseguindo o outro ali. Mas quando era pela liderança, foram poucas ultrapassagens que a gente viu. O nível dos pilotos em road course está muito alto e o nível dos próprios equipamentos, né, estava muito semelhante, estava muito equilibrado. E com o pessoal não sendo tão agressivo assim em certos momentos, né, eu teve anos em provas de Sonoma que eu já vi o pessoal bem mais agressivo, na briga pela liderança. No meio do pelotão, o bicho pegou, né? Mas ali na parte da frente do pelotão, acho que os caras estavam poupando equipamento no final da prova, né? Porque as provas de road course são das que mais gastam equipamento, né, Leonardo? Dos freios. E Sonoma é uma pista onde a gente tem algumas freadas, né? Subida, descida, né? Enfim, eu acho que os caras estavam poupando equipamento, mas ele teve total competência para segurar os outros pilotos. E na hora do vamos ver ali com o Denny Hamlin ali, que o Hamlin cometeu aquele erro, talvez, Léo, se fosse qualquer outro piloto ali, o Hamlin faria aquela última curva de uma outra maneira, mas como é o Tony Stewart, ele sabia que o Smoke jogaria tudo naquela última curva para vencer a prova, ele acabou tipo agindo de uma outra maneira e acabou se dando mal, né? E quem ganhou com tudo isso além do Smoke foram os fãs que assistiram um dos finais mais espetaculares dos últimos tempos. Leonardo? É, de fato foi espetacular mesmo. E o move do Denny Hamlin para mim foi errado. Ele deveria ter trazido o carro para dentro, não ter levado o carro, ter mantido a tangência da curva e tentar postergar o máximo possível a freada. Que ele acabou errando a freada, né? Ele deveria ter trazido o carro para dentro, freava por dentro. Se o Stewart quisesse bater nele, iria bater de qualquer jeito, mas nada seria dele perder a tangência. Só ia, teria que ser um porradão mesmo. Né, até para prejudicar o próprio Tony Stewart também. Talvez a história seria diferente. Mas o Hamlin, ele quis retardar demais a freada. Tipo assim, ele vai vir com tudo, ele vai frear bem tarde e eu vou retardar a freada também. Só que o Tony Stewart, acho que quando viu que percebeu que ele estava abrindo muito, falou: opa, eu vou frear aqui na minha, aqui certinho. E freou na dele, acabou ganhando posição. Parabéns, Tony Stewart aí. Volta ao campeonato. Oitava vitória em road course, né, do Tony Stewart. Com certeza um grande trabalho dele aí. E de volta ao campeonato. Ele ainda não está dentro do Chase, tá, pessoal? Apesar de ele estar apenas 9 pontos do trigésimo, da trigésima posição. Mas ele ainda não está garantido no Chase. Se o Chase começasse amanhã, né, no sábado, que é a corrida da Speed Cup, ele não iria para o Chase. Ele não iria participar. Porque hoje ele está de fora do top 30, que é a mínima posição que você precisa estar para se garantir no Chase por vitória. Né? Eu creio que se fosse anos anteriores, Léo, nem pro Chase ele iria, né? Que do top 35, da 35ª posição para uma 20ª posição, eu acho que isso aí seria completamente inviável, ele não conseguiria se classificar. Mas claro que a NASCAR é muito boazinha, ela sempre tenta abrir mais ainda o leque para que mais pilotos tenham chance, para que mais pilotos tenham a condição de ir ao Chase, mesmo com todas as dificuldades, que é o caso do Tony Stewart aí. Bastou apenas poucas corridas para ele já estar bem perto do top 30, né? E logo, logo já se garantir para o Chase. Eu acredito que mais 2 ou 3 corridas ele já está no Chase aí. Talvez até depois de Daytona ele já saia no Chase, né? Não com a vitória em Daytona. Eu não acredito que ele vença em Daytona, mas ele é um bom piloto em Daytona. Posso ser que ele vença sim. Mas eu acredito que depois de Daytona ele deva sair dentro do Chase, porque ele vai alcançar a 30ª posição do campeonato de pilotos. Bom, Léo. Leonardo, um detalhe aqui é o seguinte: a NASCAR, com essa mudança do grid, né, só 40 carros mudou a pontuação. Ou seja, no ano passado, assim, a gente tinha três pilotos a mais que pontuavam, né? Por exemplo, para ele buscar, seria tipo, vamos colocar, o cara terminasse em 41º, ele somava 3 pontos, né? Em 10 provas eram 30 pontos, né? Só um exemplo, né? Daí, tipo, ficou mais tranquilo para você recuperar pontos. Se você perder uma prova, o desnível não é tão grande como era antigamente, né? Aí eu acho que é uma coisa que acabou ajudando ele. Mas, em relação ao Smoke, ainda só para encerrar sobre ele, né? Eu acho que a gente está tendo muito esse lance de momento nos últimos tempos. Às vezes um piloto não vem muito bem, e aí a equipe se acerta, pega o feeling ali, pega um acerto legal. A tendência é fazer 4 ou 5 provas bem consistentes ali no top 5, top 10, né? Daytona, vamos ver como vai ser a prova esse ano. Imagino uma prova extremamente crítica, né? Eu tenho até um pouco de preocupação com segurança, né? Já que em Talladega a gente teve uma das provas mais mais acidentada dos últimos tempos, e Daytona nos últimos anos, perdão, nós temos vários acidentes fortes lá. É uma pista mais apertada que Talladega, né? No ano passado a gente viu o que aconteceu na última volta com Austin Dillon. Eu, de certa maneira, tenho um pouco de preocupação com essa prova, porque por mais que a NASCAR tenha aumentado a sua segurança, a pista vem aumentando a sua segurança, mas eu acho que a NASCAR está meio num limite ali, sabe? Porque, tipo, é bastante crítica até a maneira como os carros competem hoje. Você vê a maneira com que os carros andam no Super Speedway agora em 2016, 2015, é totalmente diferente do que eles andavam em 98, 99, era um outro tipo de prova, né? E hoje em dia, com esse nível, a gente vê grid dá nivelado, né? Em Super Speedway, você tem praticamente 30 carros ali com alguma chance de fazer alguma coisa, né? E gente bloqueando, jogando tudo que pode, a coisa fica bem crítica. Eu expresso uma certa preocupação por esse final de semana, mas eu imagino que o Smoke possa, se não vencer, fazer um bom trabalho e embalar. E é tudo que a NASCAR também queria, né, Léo? Porque querendo ou não, vamos confessar. A categoria estava um pouco morna agora, né? Não tava, não tinha um fato novo assim. E a vitória do Smoke pode ser um fato novo para a categoria, né, em si, para poder vender mais e até para a gente ver mais uma grande história sendo escrita. Leonardo? É verdade, né? A categoria anda meio com problemas de audiência bem sérios, né? A NASCAR, a Sprint Cup em si. A Truck Series não, tá, pessoal? A Truck Series vai muito bem aí, vai de vento em popa a Truck Series em audiência. Mas eu acredito que uma vitória do underdog aí com certeza atrai o público aí, aquele cara que tava mais afastado um pouco. Ele fala: opa, Tony Stewart ganhou, então eu vou voltar a ver, preciso dar uma olhadinha lá. Então, assim, eu sempre gosto de ver aqueles caras velhão vencendo. Por exemplo, é legal ver um Ryan Newman vencendo, para trazer o pessoal lá de 2002, 2003, que viu aquele ano que o Ryan Newman andava desossando. Foi oito pole, o cara andava muito, o Ryan Newman, naquele ano, 2002, 2003. Então, assim, você vê aí, 2002, 2003, para mim é comum, né? Mas tem molecada que não viu ainda. Tem gente que tá assistindo a NASCAR hoje em dia que nem viu. Nem sabia quem que era o Ryan Newman naquela época. Não conhece o Ryan Newman como o Ryan Newman andava. Aí vê o Ryan Newman andando hoje e fala: ah, aquele cara velho lá. Então, assim, é interessante ver esses cara velho andando na frente novamente, né? E eu, assim, gosto muito de ver o Tony Stewart aí. Fico feliz por ele. Porque até porque é o último ano dele, tá se aposentando, ano que vem não está lá mais nas pistas, né, Léo? Bom, Léo, tem mais algum destaque seu aí, Leão? Além dessa vitória do Tony Stewart, acho que é o maior destaque de todos aí do final de semana. Não teve algo de mais interessante que aconteceu do que a vitória, né? O Kyle Larson, que andou muito bem aí, parecia que teria chance de lutar por alguma coisa melhor no final da corrida. Quem sabe um top 5, um top 10. Acabou levando uma penalização por velocidade, né, nos pits. E acabou retornando lá no meio do pelotão e por lá ficou, por lá não conseguiu sair, né? Ele acabou voltando em 16º e terminou a corrida em 12º colocado. Não foi muito longe o Kyle Larson, mas eu queria saber de você, se você tem mais algum detalhe aí, mais alguma visão diferente aí de algum caso que aconteceu durante a corrida, Leão. Não, Leonardo, é mais ou menos esse ponto que eu acabei citando. Estava muito difícil de ultrapassar, na parte da frente do grid, pelo menos, né? Nível muito alto ali, pessoal. Um equilíbrio bem legal, mas em tese é isso, né? Só um destaque aqui para o terceiro lugar do Joe Logano, né? Que saiu não sei da onde. Eu acho que mais algumas voltas ali, mais umas três voltas, ele poderia complicar a vida do Smoke, do Denny Hamlin. É um piloto que fez uma prova bem impressionante para mim, essa parte final, ao menos. Não tem nenhum outro destaque, assim, vou deixar para os nossos amigos comentarem aí na sequência. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero semana que vem, na medida do possível, eu voltar aqui para os meus hospitais. Obrigado, pessoal. Olha, valeu, Leão. Seja sempre muito bem-vindo, Leão. Beleza? Eu vou continuar com o pessoal aqui, Leão. Um abraço. Então, vamos lá. Campeonato, Lucas, ou você tem mais alguma coisa aí para falar da corrida aí também? Não, mano. Podemos prosseguir. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do campeonato aí, como que tá, né? Lembrando mais uma vez, o Tony Stewart venceu a corrida, mas ele não está classificado para o Chase ainda, porque ele está fora do top 30, tá, pessoal? Então ele não, né? No momento ele não aparece no Chase aí já como vitórias. E só lembrando aos senhores, nós temos agora 11 vencedores, contando com o Tony Stewart. Como ele ainda não está aqui, mas ele vai aparecer, serão 11. Quando ele aparecer, vai ser 11. Por enquanto, a gente está só com 10. Mais fácil assim, né? Mas ele vai aparecer sim. É, ele Vai aparece. aparecer sim. É apenas 9 pontos que ele está da 30ª posição. Então, assim, olhe lá se ele sair de Daytona, que é a próxima etapa, né? Se ele sair de Daytona já dentro do Chase, aí já classificado aí. É, tipo, se ele andar mal, se ele andar mal, assim, vamos dizer, de top 25, ele vai entrar. Então, é questão de corridas apenas. Ele consegue sim, né, Lucas? Bom, Consegue, consegue. vamos lá, o Chase, Mas né? Líder é o Busch com 3 vitórias, Cal Edwards com 2 vitórias, Keselowski e Jimmy Johnson, né? São os segundo, terceiro e quarto colocado aí. O Kevin Harvick até o Denny Hamlin aqui, até o 10º colocado, pessoal. Só por vitórias, vamos lá. Perdão, só por vitórias, com apenas uma vitória eles, né? O Kevin Harvick, Kyle Bu Kurt Busch, Joe Logano, Matt Truex Jr., Matt Kenseth e Denny Hamlin, todos esses aí têm uma vitória apenas. Aí os senhores vai nos perguntar: ah, e os outros? Sim, temos aí o Chase Elliott é o 11º colocado com 473 pontos, né? E quase ali perto, ali, bem perto ali, o Dale Jr. com 413 pontos. Né? O Ryan Newman é o 13º, Austin Dillon é o 14º, Jimmy Johnson, perdão, o Jim McMurray é o 15º e o Casey Kane é o 16º. O Jimmy Johnson é o 4º colocado, tá, pessoal? Eu vi errado aqui. Ah, realmente essa tem só a questão do Tony Stewart aí que ainda não aparece dos 30, mas como eu falei já é questão de tempo, porque a situação dele é bem mais fácil que era do Kyle Busch ano passado, porque o Kyle Busch ficou de fora de bem mais corridas. O Tony Stewart, quando ele voltou mesmo, você lembra, Leonardo? Ele votou no Kansas. No Kansas, né? Então, acho que ainda tinha. O Kyle Busch voltou na Coca-Cola 600. Ele teve algumas corridas de vantagem, Não, não, assim, perdão, para. Lucas. Perdão, perdão, perdão. Ele votou em Richmond. Ele foi, votou em Richmond e foi em Talladega, ele foi top 10. Aí foi quando acharam que ele ia voltar com tudo. Em Talladega, ele foi. Não, mas acho que Talladega não foi ele que correu, né? Quer dizer, ele levou os pontos, mas. Foi o Tardino, não foi? É, mas É que, os lógico, pontos vai né? para Ele ele. tomou os. É, os pontos É, foram os para ele. pontos e a estatística vai para ele, né? Ah, foi o top 10, é que daí, na verdade, foi o Tardino. Mas ele, vamos dizer, ele já voltou antes, então ele não vai ter tanto. É que não que o Kyle Busch tenha tido dificuldade, vai, mas tinha, digamos, uma maior emoção, porque teve que ganhar muitas corridas, até demorou um tempinho mais para ele entrar no top 30. Mas o Tony Stewart, logo, logo ele vai entrar. Aí vai começar a complicar um pouco a situação para esse pessoal aqui, que tá aqui, digamos, na bolha aqui. Hoje o último seria o Casey Kane. Já se fosse considerando no caso que o Tony Stewart deve passar, nesse momento já não seria mais ele. Já seria, no caso, quem ia ser o próximo ia ser o McMurray. Então, o negócio vai ficar complicado. Aqui a coisa vai ficar complicada, que essas vaguinhas aqui vão ser disputadas quase um tapa. E um aqui Se mesmo vai. que. E um, negócio, e um aqui mesmo que esse ano, no caso, não está fazendo. Não está fazendo o que se esperava dele, é o próprio Dale Jr. Está aqui pertinho aqui, vamos ver aqui. Considerando que o McMurray seria hoje, no caso da linha de corte, o Dale Jr. está 15 pontos apenas. Não pode bobear, não. Não pode achar que está de boa, não. Porque esse Chase, esse Chase, na verdade, ele ainda é muito mais tranquilo do que era antigamente, porque são muitos carros que classificam. Mas esses caras não podem achar que vai Vacilão, ser de né? boa, não. Não pode vacilar, não. Se vacilar, tem o Ryan Blaney aqui, que a gente espera que ele vá ter bons desempenhos e que deve entrar nessa briga aí também. É, já tá na briga nesse momento, né? Tá apenas 3 pontos atrás. Mas ele é um cara que eu tenho muito mais confiança que vai entrar do que um Casey Kent, por exemplo. Então, penso que ele logo, logo deve subir mais. Mas tá interessante. Eu acho que a gente pode ter uma disputa assim, essas colocações, é uma disputa interessante até o final do campeonato. Com certeza boas disputas estão por vir, né? E vamos ver aí, né, Lucas? Diferente da Truck Series, eu acredito que não vai ficar pilotos de fora com vitórias, né? Não, Apesar não, de. isso é, acho bem difícil. Temos 10 vitórias já, mas 11, eu né? não sei se nós Com vamos ter Stewart mais. contando. Mas eu acho É, que com o Tony com. Stewart temos 11? É, vamos colocar talvez uma vitória do Dale Earnhardt Jr. aí, ele consiga vencer. Talvez uma do Jim McMurray aí no Super Speedo, mas assim é Até muito do próprio difícil Almendiga mesmo. em Glen. Até o Almendiga vai ter a chance de novo. Tem. Mas cinco caras vencendo, eu acho que não. Exatamente isso, Lucas. Até porque, dando uma olhada rápida aqui, né, do pessoal que não está dentro do Chase, nem por pontos nem por vitórias, talvez uma vitória ou outra aí possa acontecer. E Jimmy Dean pode ser que vença em Green, né, ou qualquer outra pista. Trevor Bayne também vem demonstrando um bom ritmo em Super Speedway. Talvez tá Daytona, que é a próxima etapa aí da Sprint Cup, possa ser que ele dê as caras aí. Ele já venceu lá. Temos o Kyle Larson, que vem batendo na trave essa vitória dele. Possa ser que aconteça. Temos aí Paul Manning, que talvez não acredite numa vitória dele, nem do Greg Biffle. Também não acredito numa vitória da Danica, nem do Eric Mirola, do Clint Bauer, do Lando Calrissian, Casey Mears, David Regan e o Brad Scott. Esses daí são os 30 primeiros que estão dentro do top 30 aí, né? Então, assim, eu só não falei o nome do Ryan Blaine, tá, pessoal? Mas o Ryan Blaine tá muito próximo do Casey Kane. São apenas 3 pontos de diferença entre os dois. Então, quer dizer, um escorregão do Casey Kane, o Ryan Blaine pode assumir essa 16ª posição aí por pontos. Vitórias de mais 5 pilotos aí fora do top 16, eu não acredito. Talvez, como eu já falei, né? Talvez uma do Edir Mendiga em Green, Trevor Bayne consiga aí bem Daytona e vença, e o Kyle Larson é um cara que está andando bem em todas as pistas. Os outros pilotos aí, infelizmente, eu não acredito, e temos que lembrar e relembrar mais uma vez, o Tony Stewart, ele está em 32º colocado. Ele precisa apenas de 9 pontos para estar de volta dentro do top 30 e sim assumir a posição, né, do Chase, a posição dele tem por direito, porque ele tem uma vitória e talvez empurraria o Casey Kane aí, deixando o Jim McMurray na zona da degola. E se o Jim McMurray ficar na zona da degola, que é a 16ª posição, né, ele está um pouco mais à frente que todos aí, então seria um pouco mais complicado tirar essa vantagem por pontos. Mas precisamos lembrar que faltam ainda 10 corridas para acabar essa fase do Chase, né? A pré-Chase, a fase do campeonato regular, antes de se iniciar o Chase, e tudo pode acontecer, viradas de mesa podem acontecer, talvez uma vitória escorregar, uma vitória por Fair Gamble aí, não é difícil acontecer, pode ser que aconteça, né? Agora vamos aguardar e ver aquilo que o destino nos reserva aí de emoção. Como falamos agora há pouco, Lucas, que os deuses da NASCAR nos mandem mais emoção, como foi em Sonoma com a vitória do Tony Stewart aí, que nós até agora não sabemos se foi uma facilitação da NASCAR ou não. Vamos só saber isso aí daqui, sei lá, daqui quantos anos, né? Se soubermos também, né? Então, pessoal, esse é o bloco do Speed Camp. Daqui a pouco voltamos então para o bloco das perguntas e nossas apostas para Daytona.